Yo, Missouri criou música móvel. Avisa que tem besouro e malvini. Aqui tem, avisa que tem besourada, tem música orbital. Aqui tem, avisa que tem besouro e malvini. Aqui tem, avisa que tem besourada, tem música orbital. Aqui tem sim, besouro que eu já tô com malvini. Prepare-se, a nave vai subir. Viaja, deixa essa vibe fluir. A asa do besouro abre. Todo lugar tem um sulano que só vive reclamando que as panelas tão formando e ninguém tá te chamando. Aí mano, para com esse discurso, não fica só falando, põe sua língua no mudo. Movini uniu com a besouro crew. Olha só, mais uma panela surgiu. Nessa panela todo mundo é convidado. Da base até a tampa, todo mundo aconchegado. Mão em ação, a tal da união. Muitos querem sim, poucos na missão. Então chega mais, vamos fazer mais. Trazer para a cidade, hey, harmonia e paz. Misturado na panela, sempre ação, nós cresce. Nessa mistura tá englobado todo o rap DF. Conquistando nosso espaço, sem tempo pra fracasso. Desovando leão por dia, é desse jeito que eu faço. Então deixa avisado, não vou ficar calado. Quem quiser derrubar, será derrubado. Avisa pros inimigos, avisa pros aliados. Avisa lá na favela, avisa lá no Senado. Sem dilema, então segura aí sistema. É o rap do DF, invade na cena pro Brasil. Movini, besouro, crio, geral aderiu. Se uniu, concluiu, os moleque evoluiu. Deixa os besouro voar na música orbital viajante. Que te faz pensar, que te tranquiliza. Como suave brisa, analisa. Pessimismo finaliza. Tem, avisa que tem besouro e malvini. Aqui tem, avisa que tem besourada, tem música orbital. Aqui tem. Avisa que tem besouro e malvini. Aqui tem, avisa que tem besourada, tem música orbital. Aqui tem besouro e malvini. Sem the brain, não, e também vai além. Pelo caminho do bem. Yo, partiu, acelera a nave e aumenta o som que vem do planeta grave. A abdução veio em forma de pendrive. Distorce tua mente mais do que pedal overdrive. Um salve do marinho que aponta o caminho do certo. Nessa vida de inseto, os pela eu desinfeto. E não fico quieto com quem pisa no meu teto. Aprendi a dar bicudo desde que eu era um feto. Cê quer bater de frente, a gente arranca o couro. Tu sente o estouro e o voo do besouro. O peso é de touro nesse som que vale ouro. Purifica igual soro e cura o seu mal agouro. Nessa lenda de muro, sonoro é o tesouro. Não tá calouro, só MC do matadouro. Seguido de pé nesse espaço, o traço é duradouro. Pois rinoceronte não aceita desaforo. Faz a ponte, me conte, Movini tem de monte. Um salve da besourada, voo dos rinocerontes. E é sem destino certo, com os verdadeiros perto. A união dessa nave já me deixou esperto. Monstros originais viajam no improviso. Minha mente em abdução, somente o que eu preciso. Eu valorizo o MC que é. Exerce a profissão, pra fazer isso daqui tem que ser função. A união vem de acordo com seu pensamento. Tem um que te eleva, outro faz seu momento. Quem sabe outrora eu mando um salve pro marinho. A nossa panela é nossa trupe, criando um ninho. Bem estruturado, sempre ousados, únicos reunidos. Ó a gangue, cuidado pra não ficar perdido. Na variação de ritmo, de flow íntimo. A cada batida nosso rap se torna legítimo. Capite a mensagem, embarca nessa viagem. Pedrada pros ouvidos, mas pra mente é uma massagem. Quem viu, viu. Quem não viu quer ver, pena que a abdução não é transmitida na TV. Tem, avisa que tem besouro e malvini. Aqui tem, avisa que tem besourada, tem música orbital. Aqui tem. Avisa que tem besouro e malvini. Aqui tem, avisa que tem besourada, tem música orbital. Aqui tem.